Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 337, gravado em 5 de maio de 2023. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim, vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. E hoje a gente tá com câmera, né? Eu até tô aqui meio perdido aqui nos botões de troca de cena e tudo mais. Viu? E a câmera tá aqui e o negócio tá ali, então tem que... retomando velhos planos. E aí, tudo certo contigo pro café hoje? Tudo bem, tudo ótimo. Numa semana enlouquecedora, né? Inclusive... Não tinha espaço para tantas coisas importantes que aconteceram. Sim. Até não sei se a gente não vai ter que ter um resumo só para inteligência artificial agora, porque a cada semana são tantas notícias só sobre IA e ChatGPT que fica impossível de encaixar, né? Mas, de qualquer forma, esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Tomando um café de verdade, então pegue o seu café e vem com a gente. Para entrar em contato conosco, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal ou, se preferir, também pelo Segurança Legal lá no Twitter. E também no Mastodon, no @segurançalegal, @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o picpay.me/segurançalegal ou o apoia.se/segurançalegal. Escolha uma das modalidades de apoio e, entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Mensagem dos ouvintes? Vamos lá para mensagem dos ouvintes. Eventualmente nós temos mensagens anônimas, né? Às vezes os ouvintes querem trazer um tema, mas sentem ali que talvez seria melhor abordado de uma forma anônima. A gente sempre respeita isso. E esse é um das situações, aqui vai ser a única mensagem hoje, né, Vinícius? É, até a gente inventou que era anônima para ter alguma... Não, tô brincando. Não, a gente inventou, mentira, não. O nosso ouvinte mandou a seguinte mensagem, tá? Aprecio muito o trabalho de vocês, parabéns pelo conteúdo produzido. E aí ele cita que ele não gostaria que o nome dele fosse divulgado, porque é uma questão delicada que ele levanta aqui. E ele traz uma situação... Eu não vou ler o texto, né? Eu vou mudar um pouquinho a coisa aqui, mas... Tá. Uma pessoa criou, dentro de um certo ambiente... Educacional. Um ambiente educacional, uma escola. Criou um hotspot, uma rede sem fio. Ou seja, tu vai lá, pode usar o próprio celular, tu compartilha a tua conexão 4G ou 5G agora, via Wi-Fi no teu celular, e tu coloca o nome da rede Wi-Fi que tu quiser, tá? E esse aluno criou essa mensagem com características assim, não muito legais, assim, mensagens de ódio e tal. Alguns professores ficaram preocupados com o que aconteceu. Se fez uma tentativa de identificar aonde estava essa rede. Tá? E a gente já fala um pouquinho sobre a dificuldade disso. Inclusive, o André Pérez, nosso amigo, meu colega na época da URGS, né? O André fez justamente um trabalho na época sobre isso, sobre essa... Eu me lembro, localização, essa, né? Essa triangulação de não só o Access Point, mas os próprios clientes Wi-Fi. Isso a gente tá falando lá no início de 2000, tá, galera? Então, assim, faz tempo isso. Faz 22 anos. Então, alguns professores ficaram preocupados, tentaram identificar de onde que veio a rede ficou uns 30 minutos no ar. E não se conseguiu identificar quem era a pessoa, né? Eles conseguiram o ID da rede, só que esse ID ele é randômico, então quando tu compartilha com o seu celular ele muda. Então não tem como tu garantir, fixar que é realmente aquele usuário. E a gente, então, ele pergunta, tá? Ele levanta algumas questões aqui para nós. E a primeira questão que ele levanta é se é a função da equipe de TI localizar a pessoa. E se... Segundo, se isso não é um caso de polícia, né, principalmente dentro do cenário que a gente tem vivenciado. O que fazer para mitigar esse tipo de problema e o que fazer para tornar o digital seguro no ambiente escolar? Eu vou responder a primeira ali, Guilherme. Eu acho que quem está mais próximo de conseguir resolver isso é a TI. Muito embora... A gente não tem, assim, amplos recursos para se fazer isso. Tá? Até porque esse tipo de coisa já vinha em evento, em aula, né, o pessoal escrevendo bobagem, coisa assim. Isso é relativamente comum, tá? Até pra zoar vizinho, tem gente que faz isso, já vi umas redes bem... Político, né? Político, então tem umas coisas meio estranhas, assim, é praticamente anônimo. Pra te descobrir onde é que tá essa pessoa, tu precisa triangular o sinal, ou pelo menos conseguir claramente, né, se afastar, fazer justamente um processo de ir numa direção, o sinal diminui, na outra direção, mas tu precisa de um medidor confiável de potência de sinal, o que não dá para levar em consideração só um indicadorzinho que tem lá no celular ou no computador. Precisa de um aparelho um pouquinho melhor para fazer isso. Fale. Só lembrando, Vinícius, que tem aplicativos que fazem isso, né? Eu até usei uma época, eu precisei identificar uma rede sem fio e você vai se aproximando e ele vai mostrando num gráfico, assim, aumentando o sinal, né? Claro, como você disse, não é a coisa mais científica possível, né? Mas certamente você consegue chegar perto aí de quem tá emanando, né? Quem tá produzindo aquele sinal, né? A questão é tu chegar chega numa sala, quem é que tá com esse negócio? É. Sim. Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto, eu vou pular a questão do caso de polícia, eu deixo contigo, tá? O que fazer para mitigar esse tipo de problema? Bom, aí nós temos um bocado de profissionais da área, né, da psicologia, da sociologia, da área da educação, que diz que criança não deve ter celular, hein? Não deve ter celular, e muito menos em sala de aula, né? Então, talvez uma solução seja... Eu não sei se é viável isso no ambiente escolar hoje em dia, mas, de fato, limitar o uso de celular a certos momentos, né? Só que mesmo no intervalo, alguém pode fazer isso no intervalo, claro. Mesmo fica mais difícil ainda de localizar. Cria, põe na pasta e acabou, né? Oi? Cria a rede, põe na mochila o celular e acabou. E sai por aí, deu. É realmente delicado isso. Como resolver isso? Eu acho que não tem como resolver, assim. O cara vai poder continuar criando a rede sem fio do jeito que ele quiser, com o nome que ele quiser. Sim. A não ser que o cara coloque jammers lá dentro pra atrapalhar toda e qualquer coisa. Mas aí não pode, até tem aquele problema. Sim, claro. Jamming, claro, de sinal, assim, de fazer, né, bloqueador de sinal. Isso aí tem problemas até para em volta, no entorno de penitenciários, etc. Tem uma grande discussão em torno disso, se pode ou não pode, que atinge gente que mora perto. Não, seria inviável. É um negócio inviável. Bloquear sinais de celular de uma escola. Não, é, não, então até cuidado, tá, gente? A gente não tá dando a ideia, até porque se você comprar um equipamento desse, você encontra no AliExpress esse tipo de equipamento, tá? Se você conseguir receber o equipamento aqui, você pode ter o equipamento apreendido, e se você fizer o uso dele interferindo nas frequências de comunicação de celular, Wi-Fi, etc., tem multa, tá? E crime, né? É, eu acho que é crime. E tem multa da Anatel. E o que fazer para tornar o digital seguro, né? Aí vem duas perguntas que eu vou deixar para ti, tá? A primeira é se isso não é caso de polícia. Se tu me permite falar um pouquinho sobre a primeira, né? Se é a função da equipe localizar, isso depende muito da organização das equipes de TI, das instituições, né? A equipe de TI, como você disse, em geral, pode ter meios para fazer isso. Como eu disse, um aplicativo poderia levar a equipe a chegar até a fonte do sinal. Mas, assim, ao mesmo tempo, a equipe de TI e assim... Você não pode sair revistando alunos por aí, né? Você está lidando com crianças, então o que ela poderia fazer, né? Ela não vai poder, por exemplo, poder tomar o celular da criança, né? Nesse caso. Então você tem uma situação delicada ali também, porque você está lidando com adultos, está lidando com crianças. Se é um caso de polícia, olha, nós poderíamos talvez imaginar, assim, extrapolando tipo penal de ameaça, né? De repente alguma situação, depender do que foi escrito lá, né? Ele disse que foi uma mensagem de ódio, talvez, né? Não sei se foi uma ameaça aqui, mas ele disse que foi mensagem de ódio. A gente teria que ver se esse tipo de mensagem não estaria ainda coberto aí por algum outro tipo penal, alguma questão de injúria racial, aqueles crimes lá envolvendo nazismo, né? Então a gente teria que ainda investigar qual a natureza da mensagem a fim de envolver a polícia ou não, né? Agora, imagine que a gente vai imaginar que seja um caso de polícia, né? Poxa, você vai chamar o quê? Você vai chamar a Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, né? A Polícia Estadual, eles virão. Tá, mas e aí? O que a polícia vai fazer, né? Tem-se muito pouco que fazer aí, até porque certamente não virá um perito lá para analisar a origem do sinal, né? Então, é delicado também nesse sentido, porque toda essa questão das escolas acabou criando um pouco um certo pânico moral, né, na sociedade, que se utilizou a própria questão das escolas para o próprio PL 2630, que é um dos temas que a gente vai falar hoje muito rapidamente, não é um episódio sobre o 2630, né? Mas aí se criou em torno disso também uma situação aí de que coisas eventualmente poderiam estar acontecendo, que era um pânico, na verdade, né? Um colega, acho até que eu falei isso no episódio passado, um amigo com um filho pequeno na escola, deixou de mandar a filha porque alunos também começaram a encaminhar mensagens falsas, né, para as pessoas da escola, dizendo que iria acontecer um ataque lá, né? Então você tem um problema aí que não é um... me parece, né? E aí eu posso estar errado, mas não acredito que seja um problema de TI, né? De maneira geral, não é um problema da TI. Uhum. É um problema, em primeiro lugar, da sociedade, dificílimo de se lidar, né? Uma sociedade mais violenta e ocorrendo certos tipos de ataques aí que não aconteciam, pelo menos, com tanta frequência no passado. E aí é um papel, me parece, muito mais da escola do que da TI. A TI vai eventualmente oferecer uma ou outra ferramenta, né, para fazer essas identificações. Agora, claro, se a gente extrapolar a questão do hotspot e começar a entrar, por exemplo, em e-mails institucionais, né, ou seja, sistemas que são utilizados pelos alunos de controle da TI da escola e que eventualmente possam ser usados, aí me parece que sim, né? A escola deveria diligenciar para conseguir identificar, né, identificação de IP, identificação de usuários que fazem isso, até seguindo o próprio Marco Civil da internet, né, se forem sistemas, né, que envolvem a prestação de serviços, né, não o provimento de acesso à internet, que acaba sendo um outro problema também, né? Que eventualmente as escolas oferecem Wi-Fi para os seus alunos, o sujeito se conecta lá e a escola, e aí vai ter que se discutir também a possibilidade ou não de monitorar isso, né? Porque pelo Marco Civil, a escola que oferece, ou qualquer órgão que ofereça internet, ele não é obrigado a identificar legalmente, né? Mas a questão seria se agora com a LGPD ele teria talvez o legítimo interesse de identificar ou monitorar os acessos até para evitar crimes ou investigar crimes, né? Mas é uma questão que deve ser reinterpretada agora com a LGPD também, né? Me parece. Perfeito. E a questão é o que fazer para tornar o digital seguro no ambiente escolar. É conscientização, né? É. É conscientização e veja, e aí parece que tem uma outra questão, né, Vinícius? Eu acho que você vai concordar comigo. Não é somente uma questão de conscientizar alunos, né? Eu acho que me parece que é principalmente a conscientização dos pais, né? Basta você sair por aí em restaurantes, ir nos lugares e andar né, pelo mundo que você vai ver pais lidando com ou entregando tecnologia para os seus filhos das mais variadas formas possíveis. Eu acho que os pais estão um pouco mal educados, né? E talvez não seja culpa deles, né? Mas talvez saibam um pouco dos problemas envolvendo o uso massivo e não monitorado de internet. Claro, a gente sabe que monitorar o que o seu filho vê na internet é uma tarefa talvez impossível, ou praticamente impossível, né? Mas ao mesmo tempo não quer dizer que você não deva ao menos tentar conversar, verificar, orientar, né? E aí, claro, a gente também está saindo um pouco da nossa área de atuação, né, Vinícius? Total. mas assim, a gente tem vários episódios gravados sobre a questão do uso de tecnologia por crianças e tal. Então, de fato, a questão da educação digital é muito importante. A gente já vem batendo há anos a questão dos pais e tudo mais. Antes da pandemia, eu fiz várias palestras em escolas sobre esse tipo de problema. O Cristiano Borges... Cristiano Goulart Borges. O primeiro ou o último nome dele? Agora vai ter que achar aí, porque o Cristiano foi meu aluno. Cristiano Goulart Borges, tá. O Cristiano, nosso amigo, nosso ouvinte, meu ex-aluno já de muito tempo. Que fez também, né, não sei se ele continua agora depois da pandemia e tal, mas ele fez muita divulgação sobre isso em escolas, né, no ambiente de educação. A gente tem um problema sério com relação a esse o emprego da tecnologia, né, nas salas de aula, que é uma coisa, que isso é um aspecto, que muitas vezes usado como desculpa para se entregar celular na mão de alunos, que são coisas diferentes. Uma coisa é a escola, dentro de um planejamento pedagógico, trazer a tecnologia para os alunos, né, envolver a tecnologia nas atividades e tal. Outra coisa é simplesmente deixar os alunos chegarem com tablet, com celular, etc., com a desculpa de que eles estariam utilizando isso, né, que esse seria o envolvimento da tecnologia no sentido pedagógico, mas são outros 500. E a gente já fala isso há muito tempo, e eu tive há pouco tempo atrás em uma reunião de pais, foi uma coisa meio surreal, assim, o pessoal falando em segurança armado, blindagem de botar vidro blindado na escola e coisas assim, e no entanto, essas mesmas pessoas que falam isso, se preocupam com isso, se expõem absurdamente na internet, né, no Facebook, no Instagram, etc. Então, tem uma certa... tem um descompasso ali entre preocupação e ação, né? A forma de agir, a forma de utilizar e vivenciar essas redes. E essas pessoas acabam fazendo isso de maneira até meio inconsciente, assim, meio sem se darem conta. Então, a gente precisa de educação digital no sentido mais amplo. E paro por aqui para não me aprofundar muito naquilo que não é a nossa área, como tu já disse. Tá. Deixa eu só deixar aqui para o nosso ouvinte anônimo e também para a nossa audiência os três episódios. A gente já falou, inclusive, sobre segurança em escolas, né? Acho que foi com Orientando Meu, o Chardong, né? Lá, tem que procurar depois aqui esse episódio. Mas a gente falou sobre, tem três episódios seguidos aqui, inclusive foram até ouvidos pelo pessoal lá do Instituto Alana e tal. Mas o episódio 118, 119 e 120. 118, exposição de crianças na internet. 119, internet dos brinquedos. E 120, segurança não é brinquedo. Nós também tivemos aquele outro episódio, que é o Homem de Internet, o episódio 107, que fala um pouco sobre essa questão da exposição, talvez, né? Mas... eu acho que a gente precisa tomar a consciência, e principalmente os pais, de que eles não são, apesar de cuidarem dos seus filhos e terem o dever, né, um poder dever de cuidar dos seus filhos, a imagem dos seus filhos, né, não é deles, e ao mesmo tempo não me parece que devam não realizar esse controle. Né. Mas enfim, fica essas indicações aqui, vamos adiante, Vinícius, que essa semana ela foi... Eu diria, né, a gente volta de um feriado ali no 1º de maio, segunda-feira. Terça-feira voltamos com o caso do PL 2630. Né, então, o início da semana foi... Né? Ele culmina na retirada, mas nós tivemos coisas acontecendo nesse meio tempo aí, né, e aí... Tá, mas o que é o PL 2630? Para quem nos ouve, o que é o PL 2630? Pois é, é aquele PL que, né, o nome oficial dele seria a Lei Brasileira, né, não é lei, mas assim, o nome desse projeto de lei, que se virar lei vai ser esse nome, é Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, né. Esse PL, ele já vem sendo discutido há algum tempo, ao contrário de que algumas pessoas disseram, faltou discussão, enfim, não, mas tem mais de ano aí que vem se discutindo isso, né? E ele visa, basicamente, estabelecer responsabilidades para as Big Techs, entre outras coisas, né? Não é somente isso, mas basicamente ele pretende, né, num movimento, diga-se de passagem, que não é somente brasileiro, né? Ele é um movimento, eu diria, mundial. A gente precisa levar em consideração, né, o papel dessas plataformas na nossa sociedade. Lembrando que esse episódio aqui é só um resumo de notícias. Resumo não, café, né? Não, café, resumo de notícias era com o Assolini. Era com o nosso abraço, Assolini, se estiver nos escutando. Mas é um café, ou seja, ele demanda um tratamento um pouco mais rápido das questões. A gente quer fazer um episódio somente sobre o PL 2630, ou seja, discutindo o próprio projeto de lei. Né? Agora, discutir projeto de lei é sempre um negócio complicado, porque ele vai mudando, né? Vamos fazendo emendas, vamos tirando coisas, vão incluindo coisas. Então, ao mesmo tempo que é um tema bastante importante de ser discutido, a gente também tem que encaminhar ali essa discussão de uma forma também que seja eficiente, que a gente não fique discutindo coisas que depois não vão estar mais no projeto. Então a gente deve voltar a falar num outro episódio somente sobre isso. realmente confirmando essa questão que nós tínhamos dito, né, dessas modificações no projeto de lei, no dia 5 de 5, o Guilherme Amado, lá do Metrópolis, deu conta de que os deputados decidiram tirar a questão do pagamento a veículos e artistas no texto. Os líderes da Câmara fizeram um acordo para tirar do PL das fake news o pagamento a veículos jornalísticos e artistas. Bom, essas discussões, né, no desenrolar dessas discussões, eu até me surpreendi, fiquei ali na terça-feira vendo Twitter, vendo TV, né, liguei lá na Globo News para ver algumas coisas e me chamou bastante a atenção como a sociedade entrou nessa discussão, né? Tinha bastante gente discutindo, bastante gente de fora, assim, pelo menos das minhas bolhas, né, que são pessoas de tecnologia, do direito. Então, chamou atenção, ou seja, a sociedade está preocupada, está, né, preocupada com essa questão. Agora, nesse desenrolar aí desses últimos dias, segunda, terça e quarta-feira, as Big Techs começaram a agir fortemente contra o projeto, né? E aí aconteceram algumas coisas muito curiosas, para se dizer o mínimo, né? O Google colocou um link na sua página inicial de pesquisa, Vinícius, aquela página quando a gente... Logo que a gente coloca ali no Google, né? A gente acaba pesquisando, eu acabo pesquisando no próprio navegador ali, né? No link de endereço do navegador. Se você entrasse no Google, logo abaixo da caixa de pesquisa aparecia o seguinte texto, né? A PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira na internet, né? Veja, não é somente um PL que envolve fake news, embora... As fake news vão ficar tratadas lá, é muito mais do que isso, né? É uma forma de você regular a atuação de empresas que se tornaram, em alguns casos, mais poderosas do que próprios do que alguns estados, né? E talvez, eu diria sem medo, que as interferências que essas empresas fazem e podem fazer, não estou dizendo que fazem, mas que podem fazer no debate público, elas são interferências assim que podem efetivamente implicar numa manipulação de toda a sociedade, de uma forma, eu diria, quase que imperceptível. Não totalmente imperceptível, porque a gente vai ver que tem pessoas que lidam, que estudam, que avaliam esses vieses nos resultados e comparam, né? E você consegue, em alguns casos, pesquisadores conseguem apontar, por exemplo, desvios em resultados de busca ou manipulação de resultados de busca, que foi uma das coisas que se alegou contra o Google. Mas o fato é que não é só uma questão de fake news e tampouco é um PL da censura, como algumas pessoas dizem. Não me parece que esse seja o caso, né? Não acredito que o objetivo do legislador aqui seja esse, até porque esse projeto de lei é bem antigo, não começou com esse governo, por exemplo, embora alguns queiram associar, que não, vamos censurar a sociedade. Não, é muito mais do que isso. Envolve, por exemplo, até mesmo questões de direito autoral lá que colocaram lá no meio, né? E aí começa uma verdadeira guerra. O Orlando Silva comentou nesse sentido, né, de que se dizendo que as Big Techs estariam influenciando maliciosamente o debate público, né, por meio de alterações nos seus algoritmos. E aí quem disse isso, né, que inclusive que motivou uma atuação do Ministério Público Federal, foi um estudo realizado pelo NetLab da UFRJ. Então, o Ministério Público, com base nesse estudo, expediu um ofício para questionar o Google se ele estaria favorecendo conteúdos contrários à lei. E veja que essa é uma questão bastante delicada e difícil ao mesmo tempo, né? Porque é claro que uma empresa pode se manifestar, né? E declarar seus interesses, mas declarar suas intenções acerca ou de um projeto de lei. Ou seus posicionamentos, né? Ou seus posicionamentos. Desde que fique muito claro que isso é um posicionamento que não está ligado com as pesquisas que você faz. Porque se ele começa a manipular as pesquisas que as pessoas fazem, manipulando essas pesquisas, interferir num livre acesso à informação, né, jogando um viés para que as pessoas, quando forem pesquisar sobre o PL, receberem em primeiro lugar resultados que são contra o PL, artificialmente colocados ali, nossa, talvez isso seja realmente uma demonstração de que nós precisamos regular essas empresas, né? Exato, é isso que eu ia falar. A própria campanha, note-se aqui que a gente não está dizendo que não se pode discutir o PL, Claro. E vem sendo discutido há anos, né? Não é algo de agora, não é algo que surgiu ontem. Há anos vem essa discussão acontecendo. Há pessoas que, de boa fé, bem informadas, têm suas razões para serem contrárias ao PL ou algum ponto do PL, de forma legítima, intelectualmente honesta, digamos assim. Uhum. Há um monte de gente que apoia também o PL, mas também há desinformação, ou seja, o próprio objetivo do PL, né, que é, uhum, né, a desinformação, um dos objetivos, objetivos, né, a mentira sendo divulgada sobre o PL, principalmente envolvendo políticos, né, uhum, que têm certos interesses ali, mas aí é problema deles, eles com os interesses deles, o problema é essas coisas serem divulgadas como verdades, é o grande problema, né, tu mentir descaradamente e depois aquela velha história, uma coisa é tu contar a mentira, outra coisa é tu desfazer a mentira, né? Todo mundo, uhum, quer saber da mentira. Mas depois que, uhum, passou, ninguém quer saber lá da apuração que foi feita meticulosamente dizendo que era mentira, né? Uhum. O velho problema. Então a gente tem esse aspecto. E essa sacanagem, digamos assim, que o Google fez, né? O Google tem poderio econômico para botar representante lá dentro do governo, como aliás, né? Fazendo lobby, né? Fazendo lobby, como fez várias vezes, e participando ativamente das discussões, né? E tem condições de bancar gente qualificada para fazer essas discussões. E aí usa de um expediente que é o grande problema, que é a grande discussão que se faz na Europa, principalmente na União Europeia, que é a questão de ter uma grande empresa que domina o mercado de busca, domina, é o portal da internet, é o Google. Né? Uhum. Ou assim, é inegável que uma pessoa hoje, quando ela vai pesquisar alguma coisa na internet, ela vai direto no Google. Se tirar, uhum, o Google dela, talvez ela não saiba nem acessar mais. Facebook também, né? Facebook, Instagram, né? É. Você tem essas... Então, assim, tem essas... O abuso, né? O uso que eles fizeram desse expediente de botar uma frasezinha lá embaixo da caixa de pesquisa. Até eu tava ouvindo o pessoal do Foro de Teresina... eles usaram uma frase bem interessante, que foi, eles colocaram a divulgação contra o PL justamente, uhum, no outdoor mais visto do mundo, sabe? Que é a página, uhum, que é a página do Google. Então é bem delicado assim, isso que eles fizeram. E aí um dos, né, está lá a transparência no nome do projeto de lei, né? E o projeto de lei trata em alguns momentos justamente sobre esses relatórios de transparência, ou seja, você dá mais transparência nessa black box que são esses grandes algoritmos, né? Porque a grande questão, me parece, é o papel dessas empresas na própria manutenção das democracias ao redor do mundo, né? Não é pouca coisa, né? Alguém comentou no Twitter dia desse, porque se fosse uma padaria, ela não poderia se posicionar contra um projeto de lei. Não, veja, mas não é uma padaria, né? São empresas que conseguem, se quiserem, impor os seus interesses perante o mundo de uma forma que é muito difícil de se verificar que está acontecendo. Daí a ideia de transparência também. Uhum. Né? E notem, eu também vi algumas pessoas comentando, como a gente chegou nesse estado de coisas, não é só no Brasil, no mundo, diga-se de passagem, mas o Brasil é interessante porque nós temos o zero rating, né? Aquela prática de algumas operadoras de deixarem lá as pessoas meio que trancadas dentro do, né, o seu acaba o plano e ela só consegue usar o WhatsApp, Facebook e Instagram, sei lá, né? Ou outras redes. Ou seja, você tem um problema aí de concorrência, me parece, mas você também tem um problema de como o zero rating também ajudou e permitiu que a gente chegasse no estado de coisas atual de dificuldade de regular essas entidades, né? Esse relatório, esse estudo do NetLab também apontou quando você fazia pesquisa sobre esse projeto de lei, retornava um conteúdo patrocinado do Google com o título Conheça o PL da Censura. E aí você tem um viés bastante complicado ali, uh-huh, né? Porque não, né? Veja, é um link patrocinado. E é mentiroso, né? É assim, É mentiroso. Não creio que seja um PL de censura. Não, o objetivo não é a censura. Não é censura. Nós podemos discutir, sem dúvida, se eventualmente alguns desses instrumentos, porque tem várias outras coisas ali que não tem a ver nada com controle de conteúdo, sim, né? Mas nós poderíamos discutir se de repente um ou outro artigo, né, ou sessão poderiam levar a uma censura, mas não é disso que se trata, né? Então, teve esse aspecto, depois disso que eles começaram a colocar o link no início da página, e aí o estudo, né, da UFRJ teria concluído, sim, que haveria esse direcionamento, embora o Google negue que houvesse um direcionamento nas pesquisas. O procurador Yuri Correia da Luz ainda afirmou que se comprovar o direcionamento para versões de um tema, né, uma versão unilateral de um tema no site de busca, poderia estar havendo, obviamente, um prejuízo ao direito de informação. Mas não acaba aí, Vinícius. Ainda teve atuação da Senacom, do Ministério da Justiça, que emitiram uma medida cautelar para que o Google identificasse que aquele link na sua página, dizendo, né, que o... onde é que está aqui, como pode afetar a sua internet aqui, né, até perdi a referência, onde é que está? O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira na internet. Esse link, né, que mandava lá para um texto do próprio Google, a Senacom indicou que eles identificassem esse link como publicidade, com multa de 1 milhão por hora em caso de descumprimento. 1 milhão? 1 milhão por hora. Caraca. Em caso de descumprimento. O Rafael Zanata, nosso amigo Rafael Zanata, do Data Privacy, professor, né, doutor em Direito, ele até... Eu li uma thread dele no Twitter que ele dizia, mas será que isso é publicidade mesmo? Né? Porque uma coisa é aquele link embaixo da caixa de pesquisa e outra coisa são aqueles conteúdos patrocinados pelo Google com o título Conheço o PL da Censura, né? E essa discussão que ele coloca, eu acho que realmente é relevante, né? A gente, se a Senacom toma uma medida, porque a Senacom busca cumprir ali os direitos do consumidor, né? Busca atender, faz parte lá do sistema, né, de proteção, de maneira geral, ela vai na linha, né, da proteção do consumidor contra publicidade abusiva e enganosa nessa atuação. Mas a gente poderia também, essa é uma coisa que dá para discutir. Será que era uma publicidade mesmo? Né? Então veja, a coisa começa a ficar delicada, o governo indo fortemente por meio das suas instituições contra essas atuações que eles consideram desleal dessas empresas. Né? Os anúncios no Facebook contra o projeto quintuplicaram, a maioria sendo paga por deputados e senadores. Né? E enfim, era como eu estava dizendo antes, né? O tema não é algo que somente está sendo tratado no Brasil, é uma questão mundial. A Europa aprovou um regulamento lá em 2022, regulamento de serviços digitais, que visa estabelecer algumas medidas de transparência e de controle também para as big techs. Mudou os últimos anos, né, e a gente começou a se perceber, embora várias pessoas já diziam isso, já falavam há muitos anos sobre o potencial. Porque, na verdade, essas grandes empresas que lidam com publicidade são verdadeiras máquinas de mexer no nosso comportamento, né? Ela te identifica, ela faz um perfil sobre nós e busca explorar aquele perfil vendendo aqueles dados, aqueles perfis, para venda de publicidade. Mas a gente não sabe até que ponto, por conta da opacidade nesses algoritmos, a forma como nós estamos sendo influenciados por esses algoritmos, né? Eu não sei mais se o que eu compro hoje é porque eu realmente quero ou porque eu estou sofrendo influências, né? De repente de me mostrar lá uma publicidade em momentos que o próprio algoritmo consegue identificar que eu estaria mais vulnerável a realizar aquela compra, por exemplo. Para dizer, só uma questão de publicidade, né? Então, o papel e a forma como essas empresas começaram a atuar mudou, e o seu papel na sociedade mudou, por exemplo, desde o Marco Civil. Né? Essa toda a ideia de economia de atenção, do capitalismo de vigilância, vem sendo implementado por essas empresas, e esse poder que elas têm fica demonstrado, inclusive, nas suas próprias ações contra esse projeto de lei. Né? Ou seja, a atuação delas comprova, me parece, a necessidade de regulação. Agora, como você também falou, Vinícius, me parece que é plenamente legítimo a gente discutir e necessário a gente discutir. Né? Por exemplo, colocaram lá coisas de direitos autorais, remuneração de notícias, que talvez seriam temas que não deveriam estar nessa lei. Então, Claro que temos que discutir, é óbvio que nós temos que discutir, né? E ainda, né, sobre o potencial de discriminação, de atuação dessas empresas, eu deixo aqui algumas obras, né, que falam... Tem muitas obras nessa linha, né, de falar o papel das big techs, da influência que elas fazem, mas a gente tem A Era do Capitalismo da Vigilância, da Shoshana Zuboff, a gente tem A Superindústria do Imaginário, do Eugênio Bucci, que foi um livro que eu descobri recentemente aqui, chegou essa semana, comecei a ler, um brasileiro, bastante interessante, o The Attention Merchants, do Tim Wu, Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Morozov, e The Chaos Machine, The Inside Story of How Social Media Rewired Our Minds and Our World, do Max Fischer. Então, assim, não são meras padarias, como alguém alega, né? São empresas que estão no centro, inclusive, da própria política, sim. Nós vimos na audiência passada, na eleição passada, o papel das redes sociais no direcionamento de mensagens, e aí sim na questão de fake news, mas vejam, não é somente fake news. É, e sim, eles não são meras padarias e não são também praças públicas. Exato. Embora a gente... Não é um espaço público, é um espaço de uma instituição privada que tem seus... que vale um monte de dinheiro porque ela tem acesso a um monte de informação que... da gente, né, informações nossas, né, informações comportamentais, não só aquilo que a gente publica e tudo mais, mas vários outros pontos de dados, e isso essencialmente é propaganda, ou seja, é utilizado para vender. É, então, não existe um interesse isento de se fornecer um espaço público no sentido de igual, né, em paridade de possibilidades, assim, eu falar, eu, Vinícius, dono da padaria, falar, e o Guilherme lá, o dono do Google, falar, e a gente ser ouvido, né, no mesmo, com a mesma paridade de armas ali, né, os dois poderem ter as mesmas chances de alcance, né, e... Claro. Na verdade, não porque é o algoritmo, isso. E porque o algoritmo não é neutro, né? Exato. Ele está longe de ser neutro, né? E aí são muitas as situações que mostram... E esse é um dos aspectos da questão da transparência, né? É saber, esse algoritmo está nos levando para onde? Né? Porque, inclusive, temos crianças. Aí vem a questão das crianças, né? Como o projeto de lei poderia também... E tem referências à questão dos direitos das crianças. Porque, veja, quem é que nós estamos formando? Quais são os interesses que estão por trás desses algoritmos, né? O que que nós estamos recebendo? O que que está sendo favorecido, né? São empresas que têm... O pessoal lá do NetLab trouxe um dado que é impressionante, né? Essas plataformas de Big Tech respondem aqui no Brasil por 24,8 bilhões em publicidade. Todas as outras agências de anúncios digitais responderam por 7,6 bilhões e todos os outros meios de comunicação fora da internet responderam por 13,7 bilhões. Ou seja, eles já respondem hoje praticamente o dobro da verba de publicidade estabelecido nas outras redes. Então é claro que eles estão preocupadíssimos, né? Porque também é uma questão financeira. Agora, veja, nós não podemos ficar à mercê, o mundo não pode ficar à mercê, tampouco o Brasil, né? Mas nós não podemos ficar à mercê desses interesses. Essa me parece que é a grande questão. E ao mesmo tempo, né, Guilherme, tem um interesse do outro lado que as próprias, vamos dizer assim, a mídia tradicional, né? Televisão, rádio, jornal, perderam muito espaço. Né, como claro. Os próprios números nos mostram, né? Assim, perderam muito espaço. E, inclusive, a gente vê vários desses meios se aventurando, os caras fazem uns trabalhos muito bem feitos, óbvio. Né? Mas investindo, essa é a palavra, não aventurando. Investindo em podcast, por exemplo. Que é justamente uma mídia que ela se espalha, né? Uma coisa é onde ela é hospedada, mas a divulgação dela, o consumo dela, se dá muito por redes sociais, né? Claro. E esse pessoal tá de olho, né, também no que pode voltar de verba, vamos dizer assim, tendo mais controle, né, havendo um controle maior, uma restrição no que tu pode divulgar ou não, talvez, quem sabe, o que pode voltar de grana aí para o tradicional, não sei. Tá? Mas foi um golpe muito, muito pesado que eles levaram, tanto que hoje, acho que não tem uma rede de TV, uma rede de notícias, pelo menos, que não tenha as suas notícias todas no site, né? Sim. E inclusive, tu vê o UOL, por exemplo. O UOL, o pessoal faz os programas de vídeo deles e tal, né? Na internet, no YouTube. Eu não sei se tem alguma outra forma de assistir os programas deles que não seja pelo YouTube. Uhum. Aí tu vê lá os vídeos deles e eles trazem as notícias do site, compartilha lá a tela com o navegador e tal, vai passando e vai comentando. Então, assim, a gente já meio que se rendeu ao virtual. Não gosto mais do virtual, mas a gente já se rendeu à internet como meio para se chegar ao streaming. Né? Eu nem tenho mais antena de TV aqui em casa. Né? Já há anos eu não tenho mais antena de TV. Chega tudo pela internet. E então, essas próprias empresas de telecomunicação, de comunicação, né, elas tiveram que ceder e aderir a isso, né, inicialmente com os blogs, depois com os sites, aí os grandes portais de notícias, aí podcast, né, tem muito podcast independente, tem muitas agências independentes de produção de podcast de ótima qualidade. Eu vou fazer propaganda de uma delas aqui, a Rádio Novelo, é uma produtora de podcasts, produz um monte de podcast bom, né? Então, sim. Quem sabe, será que a Rádio Novelo não quer colocar o Segurança Legal dentro da sua... Vamos, tá pedindo, que é me adota. Ah, sei lá. É, vai que alguém nos ouve lá, né? Mas, enfim. Claro. Então, tem a Rádio Novelo, eu lembrei da Rádio Novelo agora porque tem vários podcasts deles que eu gosto de escutar. Mas tem várias produtoras mesmo. Tem várias produtoras. É. Que... B9, pode ser? Ah, não lembro, cara. Eu acho que a B9 é uma delas, é. Mas vai falando. E aí o pessoal... Assim, são novos negócios que surgiram, né? E que ocuparam muito bem esse espaço. E depois as grandes empresas de comunicação vieram de arrasto atrás, assim, tá, nós vamos ter que entrar nisso aí porque a gente tá perdendo espaço. E hoje a maior parte dos podcasts que eu escuto não são de grandes conglomerados, né, de comunicação. Então, esse pessoal também tem um interesse muito grande que haja alguma forma de regulação, né? Ah, e ao mesmo tempo, todas essas empresas acabam ficando reféns das big techs, uhum, porque elas acabaram monopolizando, não, porque não é só uma, né? Mas criaram um oligopólio. Você tá na mão de 4, 5 empresas. Problema. Não, termina. Problema esse que também se aplica à inteligência artificial, né? É a concentração de poder que essas empresas têm, né? Microsoft, Google, Meta. TikTok também tem se falado muito, uhum, do TikTok por conta de desafios absurdos que estão ocorrendo lá dentro. E que daí você tem uma ideia, não, mas eu não preciso fazer nada. Uhum. Embora os termos, né, existam lá, você tem, claro, um potencial ou uma discussão que pode ser feita acerca da liberdade de expressão. Mas, por outro lado, também você precisa de alguma medida de controle, sobretudo quando você está falando de crianças, né, Vinícius? E aí esses caras, todo mundo que você comentou, também acaba ficando um pouco... refém, pensa no próprio Spotify, né? O podcast é uma das mídias mais democráticas que existem, porque justamente você não precisa ficar vinculado ao Spotify, e de repente o Spotify cria podcasts que só estão lá dentro, ou seja, você precisa assinar o Spotify, dar seus dados para o Spotify para que você consiga ouvir aquele podcast. Não é nenhuma crítica aos produtores que decidem, tomem essa decisão, eles precisam, uhum, ganhar dinheiro também, né? Sim. Mas assim... Acho que o podcast ainda é uma coisa assim que fica meio, né? Cada vez mais, talvez venha, vá, não sei se no futuro não vai perder a sua relevância, né? Não sei. Podcast é resistência. Podcast é resistência. Mas sabe que, ao mesmo tempo, essas empresas de comunicação tradicional se adaptaram muito bem ao algoritmo. Uhum. E tu pega pelas chamadas que elas colocam nos seus portais, nos seus vídeos. É, então, uma coisa assim... Os caça-cliques? Caça-clique, nossa, cara, isso é direto. E então, aquela coisa do tipo, fulano matou ciclano, não sei o quê. Veja vídeo. Veja o vídeo. É, veja o vídeo. Então, assim, cara, qual é a informação... Assim, qual é a relevância de mostrar um vídeo, ainda que seja todo borrado, no, de um cara lá saiu dando tiro no outro? É atenção, né? É você buscar... Numa guerra contra a atenção, vale... Em favor da atenção, para buscar a atenção, vale qualquer coisa. Exatamente. Cara, é a mesma coisa, é o que o Google faz, é o que o Facebook faz e tal. E é disso que muita gente... Tem um podcast bem interessante, episódio bem interessante sobre esse assunto. Deixa eu só pra ter certeza que foi ali que eu vi, mas acho que foi. Que foi no... Não foi no Ciência Suja. Cara, eu ouvi aqui... Tá. Eu não vou lembrar agora qual foi o episódio, qual foi o podcast que eu escutei. Mas já ficou a dica do Ciência Suja. Tá, mas o... Do pessoal justamente... Agora eu esqueci o que eu ia comentar. Você tá falando dos podcasts, da resistência, de como... Do pessoal dos caça-cliques... Ah, tá. Isso. E o pessoal... Então daí tinha um pesquisador, cara. Eu acho que foi nos... Não foi no Ciência Suja. Foi num podcast do G1, o assunto. Tá? Eles gravaram o episódio A Guerra em Torno do PL das Fake News. E eu não ouvi esse. É muito interessante, tá? Tem uma pessoa que fala lá e tal, ela coloca aqui. Claro, é todo pró-PL, né? Tu não ouve uma ideia dissonante, né? Uma ideia dizendo... Lembrando, é legítimo tu criticar o PL... E conhecemos nós dois, conhecemos pessoas que criticam o PL de forma honesta, né? Claro. Não com mentir. Mas esse episódio, esse podcast, ele foi mais no sentido de defender o PL, tá? E eles colocando que alguns conteúdos que eles levantaram, um entrevistado ali falando, que nos conteúdos que eles levantaram, tem gente se cortando, tem gente maltratando animais, esquartejando bicho, etc. Chegação, suicídio. E tantas outras coisas que não são, né, próprias, né? Mas que as redes continuam mantendo e continuam divulgando, porque isso dá clique, isso dá engajamento, isso faz o pessoal ficar dando sua atenção. Então, tá todo mundo nesse ecossistema. O segurança legal, a gente pode dizer que ele é mais orgânico, o crescimento dele, embora a gente já tenha tentado fazer divulgação paga, a gente fez teste já, né, Guilherme? Acho que é muito tempo atrás a gente botou no Face, no Google, no Google eu não lembro se a gente botou. Twitter a gente fez também alguns. Oi? No Twitter também. No Twitter e tal, mas o nosso crescimento é mais orgânico mesmo, e a gente é pequeno, é muito nichado, então vai muito do boca a boca dos nossos ouvintes e até... Né? Nossos ouvintes, divulguem nosso podcast. Se você, além de apoiar, divulga o Segurança Legal, porque o nosso crescimento efetivamente ele é mais orgânico. Mas a gente nem cuida tanto os títulos do episódio assim, para ser tão chamativo. A gente procura fazer um título legal e tal, mas não com uma preocupação exclusiva em termos de ser chamativo. Mas tem. Então, um vídeo, se você quiser que um vídeo seja bem visto. Seja muito visto, vai lá no YouTube, você vê os cortes, não sei o que, todo mundo com seus cortes. Né? E os cortes sempre tem aquelas frases de impacto, né? Então, aquela coisa do tipo, o Guilherme acha que o PL, o PL 2630 é uma... Três pontinhos, pronto. O cara vai querer clicar para ver o final da frase, o que o cara vai dizer ali? E muitas vezes tu vai assistir... Eu caio nesses coisas de vez em quando. Clickbaits. Não esqueça esses clickbaits aí. Às vezes tu vai assistir um negócio que realmente te interessou, tu vai ver, não tem nada, é uma boba, sabe? O título é uma porcaria, assim, tipo, tá desconectado do conteúdo, né? Então, assim, todo mundo se adaptou muito bem a isso. Veja o vídeo. Tá. E para finalizar, Vinícius, nós também tivemos, ao final de tudo isso, o PL sendo retirado de pauta, porque o próprio Orlando Silva comentou, muitas emendas e vamos discutir, não deu tempo para conversar com os líderes, e um dia depois o STF pauta o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, ou seja, Houve uma movimentação política aí nesse sentido também, e de conversa entre os poderes, sobretudo diante do assodamento do comportamento das Big Techs, né? Então, o STF, que já estava para julgar a constitucionalidade do artigo 19 há muito tempo, decidiu pautar esse julgamento. É, tem toda uma jogada política por trás. Eu vou deixar um tweet ali da Andrea Sadi, ou Sadi, da Globo News, que ela comentou, teve acesso às fontes e tenta dar lá, na perspectiva dela, né, o que aconteceu. Então, sobre o PL, Vinícius, sem adentrar muito no seu conteúdo, pelo menos por enquanto é isso. E devemos voltar em algum momento para falar só sobre o PL. Bom, tivemos também, né, essa semana ela foi extremamente agitada, tivemos o caso Bolsonaro, né? É, todos aqueles aí que estão minimamente seguindo as notícias da semana souberam que um dos... Né, o ajudante de ordens do Bolsonaro, um coronel da ativa, Mauro Cid, foi preso, né, numa operação da Polícia Federal. É, e por que, que a gente traz esse tema aqui? Porque tem alguns aspectos de crimes cibernéticos e também de segurança da informação que me pareceram, quando eu soube desses detalhes, a gente comentou, né, Vinícius? Uhum. Que interessante, né? E como se desenrolou aqui o caso todo. Então, você teve uma operação da Polícia Federal, inclusive com mandados de busca e apreensão, prisão desse ajudante de ordens, entre outras coisas, pela inserção de dados de vacinas no sistema ConnectSUS. Né? Todo mundo sabe, todo mundo também que está no Brasil sabe da posição do Bolsonaro sobre as vacinas, e inclusive disse que não se vacinou. No entanto, o fato de você não ser vacinado vai lhe, pelo menos até o momento, né, lhe traz alguns inconvenientes, questão de viagens, enfim. Então, o que se disse, né, e claro, tudo isso precisa, evidentemente, de apuração, precisa ter um processo judicial aí, pra, inclusive com ampla defesa mesmo desse sujeito, né, do Mauro Cid aí. Mas o que a polícia levantou, isso são notícias trazidas da imprensa, inclusive depois o Alexandre de Moraes abre, né, a sua decisão, enfim, foi possível ler uma série de questões, inclusive notícias não, mas mensagens, né, trocadas por esse sujeito. Então, o que se trouxe é que ele teria tentado incluir, né, mas e conseguido efetivamente, a informação de que o Bolsonaro teria sido vacinado. E para isso, ele teria... Aí teve uma... Foi em duas cidades diferentes, teve Duque de Caxias aí, uma cidade lá em Goiás, né, também... Mas ele foi tentar incluir a vacina que o Bolsonaro teria se vacinado. E a filha dele, e também, né, a sua filha. Ou seja, o sujeito não vacinou sua filha, mas ele se tentou incluir no sistema a informação de que ele teria sido vacinado em um determinado lugar. E quando você inclui a informação, você precisa indicar o lote da vacina aplicada. Só que o próprio sistema, e aí vem uma questão de segurança da informação, né? O próprio sistema tinha um controle, dá para se dizer, muito simples, se você for pensar, né, Vinícius? É um controle de consistência, mas é de lógica de negócio, né? Tu tens... Aí, no caso, não é negócio, né? Não, é o que a gente chama de business logic, sistema. Né? Que seria o fato de tu ter, consistência entre as informações. Então, o sistema controla o envio de lotes de vacinas para diversos municípios, né? E ele registra essa informação, sabe para onde, ou seja, é lançado no sistema essa informação, de onde, para onde que foi esse determinado lote. E aí, quando alguém aplica uma vacina e aí vai fazer a entrada de dados no sistema, tem que dizer qual foi o lote que foi utilizado, tem que descrever lá, quem tomou vacina sabe, no seu cartãozinho de vacinação tá lá o lote, tudo direitinho, a vacina que tomou, né? E aí, quando vai ser feita a inserção, ele faz uma checagem, ou seja, é de novo uma questão de consistência, de lógica de negócio, né? Bom, se o sujeito se vacinou em 3 de maio, onde eu tô, eu necessariamente tenho que ter tomado a vacina de um dos lotes que foram para 3 de maio. Claro. Assim, ao mínimo. E isso permite uma rastreabilidade, não só de garantir que eu, de fato, tomei a vacina, que não estão falsificando o registro e tal, mas, inclusive, uma rastreabilidade em caso de haver problema com a vacina. Uhum. Então, assim... Era o que eu ia dizer. É, uma vacina mal condicionada... Claro. Ou uma vacina que venceu e foi parar não sei aonde, foi aplicada, isso é um caso sério, né? Uhum. Coisas assim que eventualmente poderiam acontecer. Tu precisa ter uma certa rastreabilidade. E no momento que tu tens... No momento que tu tens esse controle, tu garante a consistência dessas informações. Né? Então, o primeiro... A primeira caca nessa tentativa de fraude aí, é, que depois se efetivou, né, assim, nas tentativas de fraude iniciais, foi que tentaram, então, lançar uma vacinação feita num município, acho que foi Duque de Caxias, feita com um lote, ou seja, naquele local, mas feita com um lote que, na verdade, não foi para Duque de Caxias. Foi para outra cidade. Foi para Goiás, acho, né, acho que foi para a cidade de Goiás. Então, assim... então o sistema não aceitou, você disse, olha, tá errado, esse lote não existe, né? E não existe em tal lugar, né? Então não, essa informação tá inconsistente. E aí depois foram fazer conseguiram fazer a inserção, mas de ajustar o município com o lote, e aí casou e entrou no sistema. Então o primeiro controle que funcionou, né, foi esse controle de é uma questão de coerência, né? Dentro da lógica de negócio. Não é tanto de segurança, mas são controles implementados para que tenha uma certa consistência de informações. Tu até pode falar aí de integridade de dados. Tá? O segundo. E me parece que um controle simples, né? Relativamente simples. É que assim, são controles que envolvem cruzamentos, etc. Que muitas vezes o sistema, a pessoa não implementa no sistema. Porque eu poderia ter, eu preciso ter um controle de lote de envio de vacina, de envio de lote de vacinas. Tá, beleza. O cara vai lá, desenvolve e fala, beleza, tem uma base de dados lá das vacinas. Aí eu preciso fazer um controle aqui de vacinação. O cara tomou vacina tal dia e tal, ele precisa informar o lote. O cara poderia fazer, o lote existe. Deu. Ele poderia fazer isso. E olha, quanto sistema a gente vê com lógica de negócio equivalente a essa. Incompleta, digamos assim. Então, o cara deu um passo adiante. Quem desenvolveu isso, deu um passo adiante. Não vamos só ver se o lote existe, mas vamos ver se o lote e o lugar que o cara tomou a vacina batem, coincidem. Então, são controles que são... vamos dizer assim, são... Sim, não são difíceis de serem feitos, mas é quase que um plus do que a gente está acostumado em ver em termos de sistema, tá? Em termos de coerência ou de consistência. Aí um outro ponto, Guilherme, é que... Aí eu vou avançar, aí eu passo a bola para te comentar de novo. Tá. O outro ponto, aí sim, é de auditabilidade. Né, que a LGPD bate nisso, tu tem auditoria de quem acessou, de quem obteve a informação, de quem gerou relatório, de quem, sabe, de quem acessou, quem alterou a informação, etc. Mas não só LGPD, se tu pegar ISO 27000, 27001, tu vai. Desculpa, 27000, 27002, tu vai ter indicações de controles nesse sentido, de auditabilidade também. Banco Central, para quem é regulado pelo Banco Central, então todo mundo fala em auditabilidade. E o sistema tinha. Né? Então o sistema tinha os logs de, então, tá, o cara tentou inserir uma, qualquer operação que o cara fez lá, inseriu a vacina, deu errado porque o lote não bateu, depois apagou, inseriu de novo, deu certo, deixou um tempo, apagou, etc. Isso tudo gerou uma trilha de auditoria com o endereço IP de onde foi feito o acesso, o identificador do dispositivo que foi de onde foi feito o acesso. Então, no caso, teve acessos feitos do celular do ajudante de ordens, esse, do tal do Cid aí. Ele pegou, ele acessou coisas com o celular dele, então ficou registrado que ele acessou o cartão de vacinação virtual lá, né, no Ministério da Saúde, do Bolsonaro a partir do celular dele. Teve registro de acesso a partir de IP, que pertence, endereço IP que pertencia ao Planalto. Então, tu sabe os usuários, tu sabe os endereços IP, tu sabe as operações que foram feitas. Cara, e agora sim, isso quando a gente fala de LGPD, de auditabilidade, de ISO, etc., a gente está falando de ter esses controles para justamente conseguir identificar tentativas de manipulação. de um sistema de forma fraudulenta. Seja qual for o sistema, entende? A gente tá pegando a pior agora esse porque esse é o da vez, né? E tá tendo grande repercussão. Então, é muito interessante ver esses mecanismos funcionando e chamar a atenção do nosso ouvinte para isso, né? Você tem isso nos seus sistemas? Se der um incidente num sistema teu, tu consegue apurar o que aconteceu? Não, e a importância, né, Vinícius, de... sobretudo em sistemas governamentais que lidam, nesse caso aqui, com vacinação, né? Você tá lidando com uma das grandes questões aí desses últimos dois anos, né? E a manipulação de sistemas, maliciosa de sistemas governamentais, esse é outro ponto que eu gostaria de trazer, é quais são os crimes que estão sendo imputados a eles, né? Na verdade, são vários crimes, inclusive associação criminosa, porque segundo se disse, eles teriam feito isso para outras pessoas também. Até onde eu vi são mensagens, né? A gente também tem que ter esse cuidado, né? Sabe-se lá qual foi o contexto. Eu vi o advogado dele falando, não, mas isso tá fora de contexto. Bom, é a defesa dele, tudo bem. Mas tudo indica que houve. E aí um dos crimes, Vinícius, que me chamou a atenção, a gente já falou diversas vezes sobre esse crime aqui, é o crime do artigo 313-A do Código Penal, que é a inserção de dados falsos em sistemas de informações. Esse crime ele foi incluído lá em 2000, né? E entre outras coisas, ele foi, né, seguiu depois de um caso que houve de manipulação do painel do Senado, né? Ainda lá no quando era o ACM, o presidente do Senado, se não me engano, lembro, e teve uma manipulação. Eu tinha questão de prova para os meus alunos. Eu falava dessa manipulação. Do Senado, né? da votação, né? É, para que eles dissessem, eu descrevi o que tinha acontecido, e aí eu perguntava quais eram os atributos de segurança que tinham sido comprometidos naquele ponto naquele ponto ali. É, alterou-se os dados de votação. É. E aí você nota que... Não, eles não alteraram. Eles não alteraram? O que houve foi a quebra da confidencialidade dos dados. Do sigilo dos votos. Os votos eram secretos e alguém obteve acesso aos votos. Mas até onde eu lembro agora, não houve manipulação dos votos. Sim, mas inclusive esse artigo 313-A foi um dos primeiros crimes cibernéticos, assim, próprios, né? Porque vejam... E outra coisa, a sua pena, ela é... Assim, comparado com outros tipos penais, comparado até com a própria invasão de dispositivo informático do 154-A, as penas são muito maiores. Porque, veja, o tipo é o seguinte. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado... E veja, inserir ou facilitar. A facilitação também se encontra aqui, não somente inserir. O funcionário autorizado à inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados ou bancos de dados... com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, reclusão de 2 a 12 anos. Né? Tem uma outra coisa aqui, Vinícius, Código Penal. Se não me engano, tem um outro tipo penal até, não sei se é o 313B. 313B. É, que daí a pena é menor, né? Você nota, quando o crime é cometido pelo funcionário autorizado, a pena é de 2 a 12. Pena gigantesca, né? Agora, simplesmente modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente é detenção de 3 meses a 2 anos. Por quê? Porque se o funcionário é autorizado, considera-se mais grave o crime, porque ele está violando uma autorização, né, e uma própria confiança que foi depositada nele, né? Você é autorizado a mexer no sistema, então... Você goza, né, de uma confiança da própria administração pública. Então, nesse sentido, eu até não sei, pensando melhor agora, se não seria o caso do 313-B. Porque se ele não era autorizado a mexer no sistema, ele comete o crime do 313-B e não do 313-A. É. Não tinha pensado nisso até o momento, né? E tem uma pessoa, que acho que foi uma enfermeira, que teria sido coagida a dar as credenciais dela de acesso. Perfeito. E aí tem um possível... Se ela foi coagida, não acredito que ela tenha cometido o crime. Mas imaginando que ela não tivesse sido coagida, a gente tem um outro crime também, que é o do 325, alterado por essa mesma lei, que diz o seguinte. Revelar fato de que tem ciência em razão de cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. inciso 1, parágrafo 1º, inciso 1, né, nas mesmas penas desse artigo incorre quem? 1. Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha o acesso de pessoas não autorizadas. Sim. É. Ou seja, eu te confesso que eu vi outras pessoas falando já nesse artigo 313-A, mas me parece aqui que seria o 313-B o que vai diminuir, caso ele seja condenado por isso, né? É, sensivelmente a sua pena, né? A estratégia de defesa, mas aí eu acho que essa é uma outra questão, né, Vinícius? Mas o Bolsonaro ainda diz que não houve adulteração, pois ele não tomou a vacina. Me parece uma estratégia de defesa um pouco curiosa, né? E aí tem se discutido, não, mas eu não... É, o próprio advogado do Cid diz, não, mas não mandaram ele... Ninguém mandou ele fazer isso, ele fez porque quis. Bom, aí a gente vai entrar nas questões da defesa, é outra, né? A questão que nos importa aqui é que, de fato... Houve uma manipulação, houve um acesso não autorizado, houve inserção de dados falsos, e não só inserção, o sistema teve os dados removidos e tal, e sabe-se lá de quantas outras pessoas não teve confusão, né? E tem, a gente está sabendo agora o que está vindo à tona, né? Porque obviamente são os nomes, são as pessoas que mais chamam a atenção. Mas será que isso não aconteceu em outros lugares? É. Uhum. Porque o sistema, o que tudo indica, tá pronto para dizer, né? É, porque muita gente não quis tomar a vacina e ao mesmo tempo teria certas restrições em relação à viagem, principalmente, né? Para outros países, uhum, e tal. Teria certas restrições por não tomar a vacina. E, de repente, encontraram um jeito de... É, daqui, ó, vem cá, joga a vacina fora. Até isso eles podiam ter feito, né? É. Eles poderiam simplesmente ter se vacinado, não, né? Nesse não, sentido. Claro, é óbvio, mas assim, tudo bem. Tu não quer tomar vacina e tu quer fraudar um negócio, tá? Seja minimamente mais esperto, assim. Vai em um lugar que tu conhece a enfermeira, não sei o que, ó, só joga não, fora. Mas... Joga fora no chão aí o. Sabe? Aperta a vacina aí pra. Uh-huh. Joga pro alto, né? E registra aí, pô. Acabou! Mas não, fizeram do jeito mais. Assim. E aí, cara, é real. Não são pessoas experientes no cometimento de crimes cibernéticos, né? É que, assim, são controles que as pessoas, de maneira geral... Às vezes ignoram, é. Não, às vezes não. De maneira geral, não sabem que existe, que existem, tá, esses controles. Imaginam que é como se fosse um caderno, né? Tá lá escrito, vai lá e apaga, escreve de novo e pronto. O que tu escreveu e uhum. apagou, sumiu. Nem no caderno, de fato, isso acontece, mas uhum. enfim, né? Arranca a página. Arranca a página e escreve de novo. Né? É. Cola por cima, passa liquid paper em cima, corretivo. Então, é interessante que o pessoal não se dá conta, eles não se deram conta dos rastros que eles deixaram, que se deixa usar esse tipo de sistema. E aí eu faço um link muito maluco, tá? Com o nosso assunto inicial com relação a as redes sociais e tudo mais, né? Porque, uhum. assim, ó, se você acha que o sistema do Ministério da Saúde tem rastros, né? Tem uma trilha de editoria boa que consegue dizer o que aconteceu e tudo mais, uhum. você imagine que as redes sociais têm, mas milhões. Muitos mais, né? Registros do que você faz lá dentro. Então, é até interessante isso. O pessoal se dá conta que... Olha, eles foram pegos ali por alguns registros da auditoria que o sistema tem. Só o seguinte, tá? Google, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Tem muito mais trilha de auditoria que o sistema do SUS, tá? Só pra, uhum. só pra todo mundo ficar sabendo. Yeah. Vinícius, precisamos terminar? Precisamos. Porque nosso tempo tá chegando sair. No final. É. Temos aqui, então, antes de irmos embora, o nosso café expresso e café frio. Cara... Eu já tenho os meus bah, aqui. Eu tenho o meu friozão, assim, geladérrimo. Eu tenho. Pra quem? Será que é o mesmo? Por uma empresa, uma empresa que botou uma frase embaixo no campo de pesquisa? Ou tu botou outra? Eu, de maneira geral, o meu café frio vai pras Big Techs, aqui na sua atuação no Brasil. Tá, eu vou colocar mais especificamente na sacanagem de ficar botando frasezinha embaixo de campo de pesquisa. De café uhum. frio, dessa vez, vai pro Google. E olha que tá. eu gosto do serviço... A gente dá muitos não, cafés, eu certo. Gosto do serviço do Google, viu? Funciona, é bom, mas... É. E o nosso café expresso? O café... Vai, diz aí o teu café expresso. O meu café expresso vai... Se é que foi uma pessoa que tomou essa decisão, mas é pro desenvolvedor do ConnectSUS que colocou o controle de... Yes! Eu ia dizer pra equipe. É, não, desenvolvedores do ConnectSUS. Provavelmente foi uma equipe, nem não seria uma pessoa tomar essa decisão. Pro analista, pro pessoal que desenvolveu, pra quem... pensou em fazer, não, vamos fazer os controles de consistência aqui dos dados direitinho, não vamos só botar o cara, põe lá o... Olha, legal, muito, assim, muito bem, muito interessante, assim. Pessoal, mais uma notinha do editor aqui, realmente a gente não tinha essa informação que saiu no dia 4 de maio, informando que a Rede Nacional dos Dados de Saúde, a RNDS, que alimenta o ConnectSUS, foi criada em 2020 com tecnologia blockchain. Olha só. Embora tenha algumas imprecisões na notícia do G1, que vai ficar ali no show notes, né, que os dados estariam em milhões de computadores, me parece que deve ser uma rede blockchain fechada aí, acredito eu, né? Mas enfim, fica a referência aqui também até da utilização nesse caso. A gente já fez várias críticas aqui ao uso, às vezes, muitas vezes desmedido, ou acreditando-se que o blockchain iria resolver todos os problemas do mundo, mas de verdade essa aqui, diante da situação concreta, parece que foi realmente um uso bastante interessante aí da tecnologia. E sobretudo, né, Vinícius, diante de tantas críticas que às vezes a gente faz para sistemas governamentais que são mal feitos, tem problemas de segurança muito graves, né, que denotam e que permitem vazamentos, né? Então, esse caso é um ponto muito interessante, assim, para os funcionários públicos aí que promoveram. Eu até não sei quem desenvolveu, se não teve alguma parceria com Eu tenho um ex-aluno meu que trabalha num órgão público, mas não no Ministério. Não um órgão público federal. Trabalho no desenvolvimento e tal. Eu encontrei, quando eu estive em Recife, eu tive a felicidade de encontrar, agora não lembro o nome dele, tá? É que ele é desenvolvedor, tá? Se eu não estou enganado, está vinculado ao Ministério da Saúde, inclusive. Tá? E aí a gente conversou um pouco e tal. E cara, sim, eles têm equipes, o Ministério da Saúde lá tem equipes próprias para desenvolver essas próprias, que eu digo, federais. Não estou dizendo que seja necessariamente só do Ministério, exclusiva do Ministério. Que aí tem gente cedida, né, de um órgão para outro, eles fazem esses lances lá. Mas acho que certamente a equipe de funcionários públicos desenvolveu. E sim, é um... Claro que a gente não conhece o sistema, a gente não olhou o código fonte, a gente não testou, etc, aquela coisa toda. Uhum. Mas é um bom exemplo de uso de trilha de auditoria e é um bom exemplo de fazer um sistema bem fechadinho no que diz respeito à consistência de dados. Fazer checagens que muitas vezes ninguém vai te exigir que tu faça. Mas assim, cara, mas eu posso fazer essa checagem aqui. Isso aqui vai deixar o sistema mais robusto, vai deixar o sistema mais seguro no ponto de vista da integridade, então eu vou lá e vou implementar isso aqui. E acho que isso é um super café, não muito quente, né? Café no ponto, assim, café expresso quentinho, né? No ponto. Para o pessoal que se preocupou em fazer isso de uma maneira... assim, dar um pouco mais de trabalho, mas de uma maneira mais completa para consistência de dados, para auditoria. Eu tô vendo aqui, até acessei por curiosidade o meu ConnectSUS, aparece aqui as vacinas. Não, o meu também aparece. Inclusive as doses, eu tomei três vacinas diferentes. Mas tu tomou aqui mesmo? Não, só dá perguntando. Pra exportar o documento. Eu não tô dando ideia pro pessoal lá que desenvolveu, desenvolveu o ConnectSUS, é legal pra dar uma olhada na ficha do Guilherme, pra ver se ele acessou, de onde que ele acessou. Não, mas tá tudo certo aqui, eu tenho, inclusive, mas dá para imprimir, é bem interessante. E não é só isso, né, o ConnectSUS é mais do que vacina, né, ele tem outras funcionalidades aqui, diário de saúde, medicamentos, exames, eu acho que, né? Claro, coisa. Acredito que feitos pelo SUS, né, mas é uma ferramenta interessante. Bom, Vinícius e ouvintes, então agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Lembrando que, Vinícius, não. Lembrando que temos o há 10 anos no Segurança Legal, que vai ficar surpresinha aí para ver o que estava acontecendo há 10 anos no Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Invasão do Twitter da Associated Press. É importante dizer que no episódio 18 do Segurança Legal, publicado lá no dia 25 de fevereiro, onde a gente falou da invasão da conta do Twitter da Burger King, a gente já comentou sobre esse assunto e, de certa forma, eu acho que a gente fez uma previsão que acabou se concretizando, né? Sim, a gente colocou que... O que o pessoal fez naquele evento, isso, relembra, né? Relembra. O pessoal invadiu o site do Twitter do Burger King, que usava uma senha muito fraca, e publicou alguns tweets dizendo que a McDonald's havia comprado o Burger King, e dizendo que os lanches da McDonald's eram muito melhores que o do Burger King. Foi até engraçado, né? E aí a gente comentou que o que o atacante fez, ou seja, quem conseguiu a senha, fez foi algo que ficou claramente, assim, para qualquer um que visse o Twitter, ficava claro que era uma brincadeira. Né? Ficava claro que era uma coisa absurda. Né? E a gente comentou que se o atacante tivesse um pouco mais mal intencionado, né? Quem pode dizer isso, sim, ele teria, em vez de ter feito uma notícia anunciada a compra do Burger King pelo McDonald's ou coisa do gênero, ele poderia ter feito coisas mais sutis e que sim parecessem verdade. Como, por exemplo, lembro de um exemplo que eu dei naquele podcast, sim, anunciar, por exemplo, venha hoje almoçar no Burger King, todos os lanches com 50% de desconto. Sim. E aí, próximo do horário do almoço, ali pelas 11h30, onde as pessoas estão saindo do trabalho para almoçar, ou estão pensando se vão almoçar ou não, de repente elas veem aquilo ali, assim, opa! E normalmente quem segue o Burger King deve comer seguidamente no Burger King, imagino eu. Eu presumo. Aí a pessoa recebe aquele tweet, vou correndo lá agora, vou convidar o fulano e tal, e todo mundo se direciona pro Burger King. E como é que fica? Chegando lá na hora, com um tweet no celular, e ó, eu quero os meus 50% de desconto. Uhum. Né? Ou, sem dúvida. Ou compre um lanche e ganhe dois. Né? A gente comentou também que a gente não estava dando a ideia, querendo dar novas ideias, mas é justamente ressaltar os possíveis danos que poderiam ocorrer da invasão de uma conta do Twitter. Né? Claro, principalmente se a coisa é feita de maneira mais sutil, né? Não tão descaradamente. Uma brincadeira descarada que todo mundo percebe que é brincadeira, né? Que é falso. Sim, porque em situações de invasões e até na questão do defacement, né, geralmente o que acaba acontecendo é realmente uma pichação. Pichação. Porque o que acontece? Retira um site do ar, via de regra, né, coloca um logotipo lá do grupo que invadiu, ou no caso do Burger King, fazem posts racistas, ou seja, evidentemente que a empresa não diria algo dessa natureza, então acaba adquirindo um caráter mais panfletário do que qualquer outra coisa, né? Claro. E o que aconteceu com a Associated Press, de certa forma, seguiu essa previsão que nós fizemos, que aconteceu agora no dia 23 de abril, onde alguns crackers invadiram essa conta. Na verdade, a gente não tem muitas informações sobre como se deu a invasão, né? Até se não foi algo internamente, um ex-funcionário, nós não sabemos disso. Mas o fato é que invadiram essa conta do Twitter e tuitaram, né? Fizeram publicar no Twitter afirmando que a Casa Branca estaria sob ataque e que o presidente Obama teria sido atingido. ato contínuo, o índice Dow Jones foi afetado. E durante, as pessoas começaram a twittar isso, e aí depois de um tempo a Associated Press fez um outro tweet dizendo que aquele tweet anterior era falso e que não era para ser acreditado, e esse, em linhas gerais, foi o incidente. Né? E depois desse incidente se seguiram algumas situações interessantes e até mesmo engraçadas, né? Porque o Twitter... ficou bastante sensibilizado com essa situação, afinal de contas, há uma credibilidade em cima do Twitter, né? Mesmo que os mecanismos de autenticação deles, e é bom que se diga, eles só usam um nível de autenticação, nome, usuário e senha, né? Mesmo que apenas um nível de autenticação atualmente já não pode ser considerado como um nível de segurança adequado, né? Mas uma das dicas que a equipe de segurança do Twitter deu foi sugerir que os jornalistas usem senhas mínimas de 20 caracteres, né, que é uma senha bem, bem grande, né, e que eles utilizem um computador apenas para acessar o Twitter. Eles não usem o mesmo computador para navegar na internet e nem para baixar e-mails. É, tem um outro computador também para acessar só o banco. E outro para acessar os e-mails. Talvez, e um outro computador só para fazer compras. Um outro computador só para fazer compras na internet. Estamos com quantos até agora? 4? 5? É. Foge da realidade, né? É, foge da realidade. Foge do factível. Até os 20 caracteres de senha, dizer que para um jornalista, né, que o Twitter faz parte do trabalho dele diretamente, né? Até que não é algo tão fora da realidade. Principalmente se ele tem um número de seguidores muito grande. Então, não vejo aí nenhum problema nessa recomendação, até acho interessante. Agora, usar um computador só para o Twitter é demais. Fica um pouco difícil, né? Ainda mais que a gente tem a vantagem do Twitter justamente essa. A gente está ali com ele no celular, está com ele no Note, no Desk. Claro. Né? Tá em trânsito, a gente está tweetando o que está acontecendo e tal. Então, acho um pouco de exagero essa recomendação. Dos 20 caracteres eu achei interessante. Pois é, mas mesmo assim é complicado, porque vai tornando cada vez mais complexo o uso da ferramenta, né? Claro, com certeza. Claro que não seria obrigatório, usa 20 caracteres quem quiser, mas também essa dica que eles deram me parece bem, bem inapropriada, assim, no calor de tentar resolver o problema saem algumas dessas coisas, né? E o detalhe é que o Twitter, ele vem já há bastante tempo anunciando que tem a intenção de implementar um duplo nível de autenticação nos seus serviços. Mas isso parece que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Não apenas com o Twitter. E aí eu acho que emerge também o centro desse podcast, que, claro, tem a ver com segurança. A gente está falando sobre problemas de autenticação, né? Ou mecanismos de autenticação que podem ser facilmente violados. Mas eu acredito também que um dos grandes problemas é a questão da confiança na nossa sociedade moderna, né? No que a gente se ampara, né? Quais são as informações que a gente utiliza para tomar decisões? Elas são qualificadas? Elas são embasadas? Elas realmente podem ser utilizadas com segurança?